Maria Assis Carvalho, é diretora do IPROCAS, portanto, IPROCAS, que é a entidade do Ministério da Assistência e Reinserção Social, é dedicada a ajudar as populações que sofrem das calamidades e também de outras consequências que acontecem. Muito bom dia, muito obrigado por ter vindo à Rádio Nacional da Angola. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Também está nos estúdios da Rádio Nacional de Angola o chefe de planeamento operacional de Luanda, Sr. Flávio Chimbundi. Bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. Do governo da província de Luanda também está o Sr. Jorge Benque. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por ter vindo. Passamos também a apresentar o chefe de departamento do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, já é conhecido, Francisco Sebastião. Muito bom dia. Bom dia, António de Sousa. Bom dia, caros ouvintes. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Sr. Francisco Osvaldo, do INAMET. Bom dia. Ok, bom dia e obrigado. Obrigado a nós. Também conosco Mário Ernesto, é técnico superior do Ministério da Agricultura. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Conosco também é conhecido João Seródio da Almeida, é docente de Ecologia da Universidade de Reginete. Muito bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia e mais uma vez obrigado pelo convite. Conosco também o Sr. Alan Kane, que é da ONG DW, a Development Workshop. Muito bom dia. Bom dia e obrigado para o convite. Então, apresentados os protagonistas do debate, meu nome é António Sousa, vou apenas facilitar os debates. A coordenação é de Adalberto Lourenço, técnica de Moscovo Garcia, assistência de produção de Adriano Serra. Vamos, portanto, refletir à volta do estado de prontidão e alerta face à presente época chuvosa. Pode dar mais de um ao escola? Buscou. Está um pouco baixo. Está baixo. Yeah. lançados aí para lançar. Convido a senhora Maria Assis Carvalho, do Binarce, para responder a essa pergunta direta. Também vai ser estendida, extensível, aliás, aos demais convidados. Como é que as autoridades estão preparadas para enfrentar esses meses que seguem de chuva? Bom, eu penso que as autoridades estão preparadas, de certa forma, numa atividade multissectorial e interdisciplinar no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil. Os setores que intervêm na ajuda às populações vítimas de calamidades têm uma coordenação da Comissão Nacional de Proteção Civil e depois, a nível das províncias, as comissões provinciais e as comissões municipais, provinciais e municipais. Então, é neste âmbito que cada um dos setores tem a sua responsabilidade para realizar as atividades que têm a ver com o seu setor. O Ministério da Assistência e Reinserção Social, no âmbito desta comissão, tem apoiado e continuará a apoiar as populações com bens alimentares e não alimentares, fornecendo abrigos e assistência de emergência, efetua a avaliação das necessidades das populações, com foco nas populações vulneráveis. Ao longo dessa atividade, que é uma atividade que de princípio tem a ver com a sensibilização também da população que vive em zonas de risco, temos evitado esforços no sentido de sensibilizar as populações para saírem dessas zonas e serem abrigadas em zonas mais seguras. Entretanto, não é fácil, e quando existe realmente uma calamidade, nós juntamos esforços a nível de cada província para garantir que os serviços básicos sejam postos a favor da população. Fornecemos então assistência e abrigo de emergência a essas populações, coordenamos com a sociedade civil para apoiar a atividade do governo e também fornecemos apoio institucional e material às famílias afetadas. Nesta ação, a prioridade absoluta deve ser dada às crianças. Por isso é que, quando ocorre uma emergência, deve-se priorizar os espaços seguros para as crianças. De princípio, numa primeira abordagem, é o que eu queria dizer. Obrigada. Vamos ouvir a praticabilidade dessas medidas em algum debate. Agora convido também o Sr. Faustino Sebastião, do Serviço de Proteção Civil de Bombeiros. Uma vez mais, muito obrigado. É verdade, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros está de prontidão. Os bombeiros, particularmente, como agentes número 1 da Comissão de Proteção Civil, têm estado a fazer o seu trabalho com os seus parceiros, conforme disse aí a senhora que me antecedeu. Existe a Comissão Nacional de Proteção Civil, que tem delineado todas as políticas em termos de prevenção e atuação, e nós, os serviços de proteção civil e bombeiros, ao longo desse período, durante o período de defesa, fizemos aquilo que nos convinha a tempo do plano pré-estabelecido. O que é que fizemos, concreto? Plano de contingência. Portanto, realizamos ações de mobilização, campanhas de mobilização e sensibilização aos cidadãos com maior incidência, para que eles vivem em zonas de risco já identificado, onde alguns órgãos da administração também foram da retirada de algumas pessoas ou das pessoas residentes em algumas zonas identificadas como sendo zonas de risco para reassentarem em locais com maior segurança. Portanto, a nossa atividade de sensibilização estendeu-se não só pelas zonas urbanas, mas também pela periferia e no interior do país, também nas zonas rurais. Sr. Flávio Chimbundi, quer acrescentar também, faz parte do Serviço de Proteção Civil de Bombeiros. Pois, se calhar acrescento falando um pouquinho da Comissão Provincial de Proteção Civil em Luanda, que de formas a preparar-se para o cenário das chuvas, na época chuvosa transata, realizou uma série de atividades, postos de formações, palestras, nos municípios, fazendo fé de que a vida faz-se nos municípios. Os nossos técnicos foram até os diversos municípios e comunas, ministraram palestras, formaram técnicos, porque não há prevenção se a comunidade não estiver a par do que de facto é, quais são os problemas, aliás, que a época chuvosa pode trazer, e porque também é o próprio cidadão que deve ser o primeiro agente da proteção civil, né, fazendo a sua parte. Minha colega há pouco tempo falava da questão do lobito, dizer que não é senão uma questão de consciência, é importante que as pessoas saibam onde vão construir e peçam conselhos, porque não só colocam a sua vida em risco, como também colocam os seus familiares, vizinhos e por aí fora. Então a comunidade toda tem de estar engajada. Nesse sentido, vamos hoje aos municípios, vamos às comunas, dar essas palestras, levar a formação para que a própria comunidade participe no processo de avaliação das zonas vulneráveis, no processo de mitigação desse risco, ou seja, a redução das vulnerabilidades para poder estar preparadas, então, a enfrentar qualquer adversidade que possa ocorrer das enxurradas, né, que estado. Já que estamos a falar de Luanda, vou aproveitar essa deixa para ouvir também o Sr. Jorge Bengo, que representa o governo da província de Luanda, uma das zonas do país bastante atingidas pelas calamidades, sobretudo pelas suas consequências, as pessoas que vivem em zonas de risco e pelos registros dos anos anteriores. Há preocupações e já se pode fazer alertas laranja, passa a expressão, passa aquilo que são as consequências. Como é que estamos a nível de Luanda face à época da chuva que praticamente estamos a viver? Mas ainda, claro, não temos chuva com grande intensidade. Pois, nós a nível de Luanda, dando sequência ao plano anterior, nós temos uma comissão provincial que é presidida pela Excelência sobre o fundador da província, e a nível dos municípios temos as respectivas comissões municipais. Portanto, temos já começamos a trabalhar para esta época chuvosa, já desde os últimos meses da época passada, e estamos a trabalhar essencialmente em duas direções. Portanto, temos a primeira vertente, que é da prestação de assistência, não é, de emergência, acolhendo, no caso, as vítimas, e sobre isso temos várias ações que mais adiante iremos focar, e numa outra perspectiva, que é a perspectiva de prevenção a desastres, que está consubstanciada em ações que incidem em programas diversos do governo. Estou a falar exatamente das várias ações governamentais voltadas na prevenção e na proteção, se tanto de que essas situações ocorram quando há chuvas. Portanto, um conjunto de ações, um conjunto de programas até já desenhados há algum tempo e alguns mais recentes, sobre os quais têm incidido as várias ações que Luanda neste momento vai implementando, algumas já em fase muito avançada e outras prestes a darem início. E devo, a título, só para fechar a minha nota introdutória, que na próxima semana, na sequência das últimas orientações que Sua Excelência Sr. Governador, quer a nível da Comissão, quer a nível do próprio exercício normal da governação de Luanda, foi baixando desde as últimas chuvas, dizia eu, na próxima semana vamos ter uma reunião para responder efetivamente a sua pergunta, como é que estamos do ponto de vista da prontidão para conferir o cumprimento de todas as orientações que foram baixadas por forma a que logo nas primeiras chuvas tenhamos então o conhecimento do estado de prontidão município por município e seguramente as ações operacionais sejam também devidamente coordenadas. Obrigado. Obrigado por aquilo que ouviu e por aquilo que tem observado a olho nu, passa a expressão, professor João Seródio, como é que antevês esta época chuvosa em termos de prevenção de, vamos dizer, resultados catastróficos em termos de consequências diretamente ao homem e depois também aquilo que são as medidas que estão a ser gizadas para se evitar cada vez mais consequências negativas, sobretudo à população? Bem, como sabe, eu trabalho com ciência, trabalho com ecologia. E quando nós trabalhamos com ciência, trabalhamos para o futuro. Há muitos anos já que vimos defendendo a posição de que é preciso ter um plano a longo prazo. Não podemos estar continuando todos os anos a ter medidas mitigatórias. Passou o período da chuva, toda a gente esqueceu o problema e vamos esperar pelas próximas chuvas, pelo próximo período de calamidades. Nós não podemos de forma nenhuma culpar a chuva ou qualquer outra ação natural como culpada. Não podemos culpar, não. Os fenómenos naturais acontecem e a ciência conhece-os e sabe quais são os seus resultados. Os estudos ao longo de muitos anos, em todo o mundo, já nos dizem quais são os resultados. E nós não podemos desconhecer isso. Eu pergunto, onde é que está o plano de urbanização de Luanda, que já foi, já tantas vezes, desde o tempo colonial que eu ouço falar em planos de urbanização de Luanda, depois nunca vejo a prática, a implantação desses planos. Mas desculpe, António Sousa, você no início disse que este grupo ia dar resposta aos problemas. Não, acho que nenhum de nós aqui tem o conhecimento suficiente para dar resposta. Para dar resposta. Nós podemos levantar problemas, podemos dar sugestões para algumas coisas que poderão, que no nosso entender podemos pensar que são solução. Mas, para estes problemas de resíduos, eu não conheço país nenhum do mundo que tenha resolvido a contento. Há países que resolveram melhor, outros não conseguem resolver, mas a solução da solução do lixo e dos resíduos obriga, primeiro, a uma grande capacidade de educação cívica de toda a população. Obriga, e depois disso, claro, da educação cívica, também conhecimentos científicos, conhecimentos, pelo menos, de como é que as coisas se processam. Só depois disso é que nós poderemos dizer que vamos começar a tentar resolver os problemas. Neste momento, estamos, como sempre, a mitigar. Ora, isto não é solução. A solução era termos um plano de urbanização consciente, dizendo quais são as áreas em que se pode construir e que não pode, e a partir daí não podemos continuar sempre a dar desculpa, vamos aconselhar, vamos sensibilizar. Não, tem que haver medidas também coercivas. A população sabe que não pode fazer determinada ação, e faz. E nós vamos mais uma vez sensibilizar, mais uma vez desculpar e não responsabilizar ninguém. Mas isto é outro problema que se põe também. Quem quiser viver numa cidade grande tem que pagar por isso. Ora, todos estes trabalhos precisam de dinheiro, que é um dos grandes problemas que eu estive agora, felizmente. Não sei se os colegas já tiveram a oportunidade de ler o jornal de hoje. Tem aqui uma entrevista do nosso ministro Brunito Sousa, em que ele já toca agora muito bem, aconselho a leitura deste artigo, que está realmente, toca nos pontos cisados, em que ele diz em que a responsabilidade primeira é de cada um de nós, cada um dos cidadãos. É na nossa casa que começa o problema da solução dos lixos. E dos resíduos. Eu não gosto de dizer lixo, porque lixo quer dizer que é uma coisa que é emprestável. Eu não conheço lixos, conheço resíduos. Todos eles são prestados. Podem ser todos. Nós, como ecologistas, classificamos o resíduo como uma matéria-prima que nós não sabemos ou não queremos reutilizar. Portanto, o lixo é o que é emprestável. Não serve para nada, não. Eu não acredito que haja qualquer coisa que seja emprestável. Mas, onde está o plano de urbanização? Nós temos que ter a coragem de impor um plano de urbanização para todos cumprirem. Mas nas tantas, por exemplo, na Nova Vila, cria-se uma zona de espaço verde, foi assim que foi criado inicialmente quando participei nesse projeto. Espaço verde. que havia entre, dentro do bairro. Eu estou a ver o espaço verde, ocupado com empresas, de construção, a Associação de Futebol da Nola, agora já estão lá uma série de lojas. Quer dizer, o espaço verde desapareceu mais uma vez. E os espaços verdes nós sabemos que são essenciais para uma cidade, porque é o espaço verde que faz a absorção do dióxido de carbono que é produzido pela nossa atividade. São as plantas que absorvem a grande parte dos gases poluentes, ou pelo menos do dióxido de carbono, para incorporá-lo nas células vegetais. Ora, o espaço verde já desapareceu. Onde é que está a responsabilidade deste mesmo? Onde é que está o tal cumprimento do plano de urbanização que foi aprovado com antecipação? Portanto, enquanto nós não tivemos a coragem de pôr os pontos nos is e de fazermos cumprir com aquilo que nós estabelecemos já a priori para defender, porque sabe-se perfeitamente que Angola assenta em cima de areias. Aqui não há rocha, é areia, são areias do quaternário, não sei o quê, que foram depositadas ao longo de milhões de anos pelo rio Quanza e por outro. Bem, é uma zona instável sob o ponto de vista geológico. Mas há conhecimentos científicos para não deixar que haja ravinas, não haja que haja deslocação de terras. Há sim, há esse sentimento, há esse conhecimento. É o caso da cidade baixa de Luanda. Mais uma vez, quando se tinha pensado fazer a cidade velha de Luanda, a zona histórica, e depois a cidade grande seria construída onde hoje está o aeroporto, para Catete, etc. Não. É na cidade baixa que estão-se a construir monstruosos prédios que têm problemas de lixos, de resíduos, de águas usadas. Vão para onde? Vamos chupá-las todas para o continente para depois fazer lagos de decantação? Ou vamos jogar todo aquele lixo no mar? Ou vamos tratar, quer dizer, tudo isto? Porquê que não se faz? Porquê que não se cumpre? O meu problema sempre é esse. Eu estou aqui a atuar como advogado do diabo, como todos aqui estão, são do Estado e são do Governo. Como eu não sou, eu estou a atuar como advogado do diabo. Estou a fazer essas perguntas exatamente para provocar essa discussão. Porquê que não se cumpre? Porquê que não se aprova? Ou porquê que não se cumpre com aquilo que já foi aprovado pelos planos de urbanização? Não há outra solução. Claro, para aquilo que já também dissemos, que esta solução só passa quando todos nós formos bem educados, tivemos uma educação cívica e tivemos uma capacidade coerciva. Por muito que seja civilizado um país, esse país também é civilizado se a sua força coerciva for capaz de impor para aqueles que não quiserem cumprir de livre vontade, cumprir através da lei, com prisões, com multas, etc, etc. Agora, enquanto andamos a desculpar uns aos outros, não vamos resolver o problema. Já vamos ouvir também as primeiras impressões de Alain Kane, da DW, e também do Sr. Mário Ernesto, do Ministério da Agricultura. Antes vamos então cobrar a pergunta feita pelo professor João Celório. Vamos ouvir a réplica dos representantes aqui do Governo da província. Onde é que anda o plano de urbanização de Luanda, ou mesmo como é que está o seu cumprimento? Pois, é uma questão... Uma questão pertinente e, na verdade, não é de hoje, é uma necessidade, uma obrigação, e por causa disso é que temos Luanda como está, cresceu de forma desordenada, de forma não planificada. Naturalmente, hoje estamos a viver as consequências deste crescimento urbano, de certa forma, desestruturado. É claro que por causa disso, o Governo Provincial de Luanda já há 2 anos que está a elaborar o plano diretor-geral metropolitano de Luanda, e ao mesmo tempo o Governo Provincial e o Ministério do Urbanismo estão também a elaborar os respectivos planos diretores municipais. Como devem calcular, são documentos orientadores da forma como os solos devem ser ocupados agora e ao longo dos tempos, e obedece etapas precisas. É uma bíblia orientadora da região da incidência, e integra todas as disciplinas ou todas as vertentes. No caso concreto do Plano Geral de Diretor Metropolitano de Luanda, está numa fase muito avançada e, brevemente, se tudo estiver a correr conforme está programado, estou em crer que antes do ano terminar, possivelmente venha a ser aprovado. Ao ser aprovado, passará a ter a força de lei e de cumprimento obrigatório. Na sequência disso também, porque não é preciso só termos as leis para as coisas funcionarem, por vezes há a ideia de que aprovando um determinado decreto se consegue resolver ao problema, não, e volto aqui a sublinhar e concordo consigo efetivamente na questão do rigor na fiscalização, e é por causa disso também que estão a ser já tomadas várias medidas do ponto de vista da própria redefinição dos nossos procedimentos de atuação a nível local, e vou falar concretamente dos serviços da fiscalização do governo provincial, que na atual estrutura do governo provincial passamos a ter todos esses serviços municipalizados. Ontem mesmo, nesta reunião que fez referência da citação da intervenção do Sr. Ministro do Território, da Administração do Território, foram baixadas orientações precisas no sentido de uma reestruturação do ponto de vista da formação, do ponto de vista da própria estratégia de intervenção dos serviços de fiscalização. Falamos da fiscalização, como também todas as forças que intervêm na questão de fazer cumprir toda aquela legislação e todas aquelas normas que fazem com que esses problemas todos sejam dirimidos. Isto é só para dizer que é natural pressionarmos muito, e é mesmo assim, nós todos como cidadãos sentimos isso, vivemos isso. Agora, precisamos é dar passos acertados para depois não chegarmos ao fim da caminhada em como corremos e não fizemos absolutamente nada, ou seja, tecnicamente não quebramos as etapas que as normas nos impunham e termos então um mau resultado. Devo-lhe tranquilizar que, incluindo as próprias zonas que existem, que foram crescendo de forma desordenada, já vão também ser, de certa forma, requalificadas. Em algumas zonas até essa requalificação já começou, e outras situações que serão formalizadas, incluindo a própria questão da legalização dessas moradias. Sabemos que todas essas casas, as pessoas não têm um único papel, não é? Do ponto de vista do direito de superfície, e tudo isto é um processo que, para além da própria organização que vai trazer do ponto de vista urbanístico, prevenindo todos os males que a desorganização nos traz, vai sobretudo também ajudar o próprio governo naquilo que será a arrecadação de receitas, que nessa fase precisamos e muito mais por via desses processos todos. Numa primeira referência era essa questão que me impunha algumas explicações que me impunham dar. Parece que o professor está satisfeito, não é? Não, claro que não. Claro que não. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu já estou com 72 anos, portanto já não vou ter muito tempo de vida. Não vou ficar prejudicado com os erros que estamos a cometer agora. Mas estou com pena dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. É mesmo assim, é a dinâmica da vida. É provável que algumas das soluções que estão contidas aqui, e a lógica é mesmo assim, nem tudo o que fazemos agora, eventualmente aquelas ações que o plano contempla, que são a curto prazo e a médio prazo, é possível daqui a 90 anos, e por aquilo que vejo, eu acho que ainda vamos estar aqui por mais anos, é possível ainda viver os resultados dessas medidas e dessas ações que já começaram algumas. Agora, quero o António de Sousa e os demais colegas, eventualmente os nossos netos, esses sim. A nossa ideia é não sermos, passa a palavra, sermos crucificados pelos nossos netos. O que é que esses indivíduos andaram aqui a fazer? Isto é que se quer evitar. Portanto, não tomar medidas precipitadas, não implementar programas por implementar, vai fazer com que evitemos essas críticas futuras. Ou seja, é planificar e bem agora, e executar bem de acordo com o prévio planeamento feito, para então amanhã termos os bons resultados. E como disse, é natural que alguns dos quais não seremos nós, se falarmos daquelas ações a longo prazo, até porque muitas delas são ações que exigem grandes, grandes, grandes investimentos do ponto de vista dos recursos financeiros, e outros são ações que, pela própria cronologia, ou seja, pelo próprio cronograma da implementação ou da ocupação da área toda da província de Luanda, não são para serem implementadas agora. Agora, na condição do cidadão, é natural ter o meu problema resolvido já, na condição do governo, tem que definir um programa para resolver no sentido de melhor satisfazer a nossa população dentro dos times definidos. Enquanto não surge o plano a longo prazo, vamos depois ao longo do ano também saber o que é que se está a fazer, o que é que há de concreto, o que é que se pode ver e verificar no terreno. Agora vamos ouvir o Sr. Alan Ken, da DW, portanto, a Development Workshop, uma ONG que tem muita intervenção também, sobretudo nas comunidades rurais, mas também trabalha para programas de desenvolvimento. Preciso então ouvir a sua opinião para lançar o nosso debate à volta do estado de prontidão e alerta face à presente época. Estou de acordo com o Dr. Saródio quando o senhor diz que temos de aproveitar realmente os nossos conhecimentos científicos sobre a situação. Porque o que aconteceu em Angola ao longo dos últimos 40 anos, hein, foi um grande fluxo das populações provocado pelo conflito para zonas rurais no interior, para a zona litoral. Também, no mesmo altura, no nível global, o crise de mudança climática realmente foi notado, hein? Acelerou durante os mesmos anos. Hein? Os colegas do INEMET da cá, eles sabem que durante todos estes anos, principalmente o conflito, Angola deixou de recolher dados meteorológicos. So, de facto, temos uma falta de conhecimento do que aconteceu durante estes anos de crise. Agora a INEMET está a começar a reconstruir a sua rede, mas em 73, um pouco antes da independência, tivemos 500 estações meteorológicas espalhadas em todas as partes do país. Agora o número é muito pequeno e durante o conflito tivemos 5 ou 6 a funcionar. So, durante aquele período mais crítico, não sabemos o que aconteceu. As novos dados estão a mostrar que a mudança climática produziu realmente um aumento rápido, uma aceleração da variabilidade climática no país, principalmente na zona litoral, onde as populações agora estão mais densas, e no sul do país. So, nós temos uma dupla crise, uma crise de sentimentos humanos por causa do fluxo das populações e uma crise climática que está provocada pelas mudanças globais. Angola é um dos países e a zona do litoral é uma das zonas de alta vulnerabilidade. Também mudanças no corrente do Benguela e estes também provocado pelas mudanças globais está a acelerar. Temos períodos de chuva mais intensivo e períodos de seca prolongados. E esperamos ver isso em Luanda, esperamos ver em Lobito Benguela, onde tivemos ainda este ano a crise dos inundações, e esperamos ver no Cunene, na zona de Kubalai. O Development Workshop, a minha organização, está a colaborar com o Ministério do Ambiente sobre um programa focado sobre estas zonas do litoral e o sul do país, principalmente a província do Cunene. Com o apoio de umas instituções internacionais, o USAID, a IDRC, uma instituição canadiana, para suportar a conhecimento das mudanças nestas zonas. E estamos a produzir, junto com a Proteção Civil em várias províncias, uma série de mapas do risco. E estamos estes mapas foram fornecidos ao MAT e ao governo provincial em Benguela durante a crise nos primeiros meses deste ano, mas estamos agora com uma visão de olhar não só para mapas urbanísticos, mas mapas municipais. Então, estes mapas serão muito úteis para os urbanistas na elaboração dos seus planos diretores para estes assentamentos, no área de alto risco para realmente fazer planos de adaptação climática. Mas planos, eu sou um arquiteto urbanista e profissionalmente sempre defendi que planos mestres não são soluções. Hoje em dia, planos participativos são importantes. E a colaboração das comunidades, a consulta das comunidades, na preparação dos planos e na consulta no plano de implementação dos planos são importantes. Nós estamos a preparar, nas zonas de Luanda, nos dos municípios de Luanda, planos de adaptação local para estas mudanças climáticas, incluindo engajamento das comunidades no microplanificação, mesmo nas comunidades que vivem nas zonas do risco, planos de proteção dos vales de drenagem, planos de mobilização das comunidades à volta da recolha de lixos através das pequenas intervenções. O planeamento não pode ser feito só pelos urbanistas arquitetos. Os planos têm de engajar, como diz, as próprias comunidades. Sim, o arquiteto está a olhar para a perspectiva de participação, vamos dizer, das comunidades também, que beneficiam diretamente dos projetos. Portanto, é uma inclusão da participação nas ações que têm a ver com a prontidão face às calamidades. Ora, vamos agora ouvir o INAMET. Temos aqui o Sr. Diretor Técnico do INAMET, Sr. Francisco Osvaldo, por aquilo que disse o arquiteto Alan, que ainda a DW, vamos ter chuva intensa este ano, ou não? Como é que estamos em termos de previsão meteorológica para esta época chuvosa? Obrigado. Antes de começar com a previsão, deveria dizer que a preparação da época chuvosa, tal como aqui foi referenciado, nós temos que destacar os momentos. Tem os momentos antes, durante e depois. E tudo isto vai ou passa pela linha investigativa. Nós temos que ter uma rede de observação coesa em todo o território para ter informação concreta dos microclimas que aí podem existir e dos climas que são globais e regionais. Nós temos que ter a ciência a trabalhar em prol dos planos, qualquer que seja, tem que ser sustentado com a investigação científica. Bem disse ali o professor Alaquem que Angola, durante o período do conflito, teve algumas lacunas, teve alguns vazios. É verdade que tivemos alguns vazios, mas os vazios também não foram totais, tanto mais que neste preciso momento, nesta linha de investigação, nós temos muitos investigadores jovens a fazer. E hoje, naturalmente, nós usamos o que se chama os planos de reanálise, ou seja, os dados históricos existentes com os atuais podem-se fazer aquilo que se chama os estudos de reanálise. Estes estudos estão a ser feitos e estes estudos têm que ser disponibilizados às instituições, no caso, que para poderem integrar nos seus projetos e programas. Isto também, de certa forma, está sendo feito. Este ano, por exemplo, nós tivemos um seminário de avaliação da capacidade de resiliência, foi organizado pela Proteção Civil, onde que naturalmente colheu-se as práticas dos outros países, como é que os outros países veem essas questões ambientais, veem qual é a vertente investigativa, mas naturalmente aquilo que aqui o professor já dizia, é que o importante não é termos muita coisa no papel. Temos muitos planos bonitos, nós, finalmente, é membro da Proteção Civil, aproveito aqui também levantar mais uma questão. Nós já em 2009-2010, fizemos um plano de contingência nacional, onde tudo isto que está aqui a falar agora, área de risco, plano urbanístico e por aí fora, segurança alimentar, naquela altura, em 2010, esses planos foram feitos, foram ensaiados, foram capacitadas as comissões provinciais de proteção civil, mas o que é certo, volta e meia andamos a culpar chuva, não chuva. O que, naturalmente, eu também, como técnico, como cientista, não concordo. Mas dizer que as ações, como disse aqui o representante do governo, têm que ser feitas por etapas e nas horas certas. Mas o que me parece a mim é que estas etapas ou essas horas estão a demorar a chegar. Porque até o plano de contingência que foi feito em 2010 na altura tinha um cronograma de ações, eles estavam lá estipuladas as etapas, né? E então, naturalmente, isto não foi cumprido. Fruto disso, tivemos os problemas que todo mundo sabe. Né? Em 2011 tivemos secas, que já eram previsíveis. Este ano, a situação que ocorreu no Bito e por outras zonas já eram previsíveis, não foi nada de novo. Eu, como técnico e como cientista e trabalhador sénior do Inamed, não me assustei com o que viu, por simplesmente fiquei sentido com o que ocorreu. Mas este ano, quais são as previsões? Vamos, em função das mudanças climáticas que temos verificado, aliás, está uma época chuvosa, passa a junção atípica, faz mais frio do que calor nessa fase, sobretudo aqui na capital. Haverá chuva intensa este ano? Nós, em termos também de preparação, a região faz uma previsão sazonal, onde é que Angola é membro da SADEC e naturalmente nós lá estivemos, em que fez essa previsão global, mas essa previsão é preciso ser adequada ao nosso território, onde de momento, como disse ali o professor Alain, nós temos sérios problemas com relação à distribuição das nossas estações de observação, porque não se faz previsão sem observação, pese embora neste momento estamos a trabalhar com todas as organizações, fazendeiros, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Instituto de Recursos Hídricos, a fim de todos esses que têm essas estações e têm recolhido alguns dados para serem compilados e enquadrados para nós termos uma previsão que responda realmente àquilo que nós pretendemos. É isto que está sendo feito e esta previsão está em fase terminal de ajuste que nós, na próxima semana, para o público em geral e para os diferentes setores, porque nós este ano vamos fazer uma previsão diferenciada, vai ser direcionada, no caso, estamos a falar no caso para a segurança alimentar, vai ser uma previsão direcionada para eles. No caso da proteção civil e bombeiros, nós também já temos uma previsão, que é esta que está sendo inaugurada, vai também direcionada. Na questão para as questões ambientais, nós também temos uma previsão direcionada. Então, isto é que está a camuflar, mesmo para a hidrologia, nós também teremos. Para este ano, tivemos o cuidado, que foi a nossa preparação antes, de tentar organizarmos no sentido das previsões serem diferenciadas e específicas, de forma a podermos responder de uma forma mais séria toda essa problemática que continuam sempre a perguntar, vai chover mais, vai chover menos. Mas conforme se diz, nós somos como o peixe. O peixe não está preocupado se cai chuva ou não, está sempre molhado, só fica seco quando vai a frigideira. Então, nós também aqui temos que estar preparados para este tipo de ação ou de chuva que vai vir. Mas deixa já dizer e tranquilizar que toda a região da África Austral, nossa, neste primeiro trimestre que vem, que vai de outubro, novembro, dezembro, não há expectativas de grandes chuvas, ou aqui como gosto de dizer, grandes enxurrantes. Só para completar aqui o drama. É de tal forma importante esta coisa da meteorologia hoje no mundo, que nós também seguimos. A Universidade de Agostinho Neto tem um curso superior neste momento, na Faculdade de Ciências, tem um curso de meteorologistas, engenheiros de meteorologia. Então, é importante, são pessoas que se dedicam apenas ao estudo da meteorologia, e é um curso superior. Só para reforçar aqui a posição. Então, vamos ficar à espera na próxima semana dos dados, das previsões para essa escola, se vai chover mais ou se vai chover menos. Agora, mas atenção, não quer dizer que vamos esperar a próxima semana. Não, nós, durante este dia, nós fizemos previsão diária e de 3 dias. Eu prometo, o que eu estou aqui a falar é uma previsão específica e diferenciada, que vai ser sazonal, mas a previsão 24 horas e 3 e de 3 dias, nós isto, como obrigação, estamos sempre a fazer. Obrigado. Senhor Mário Abesto, do Ministério da Agricultura, como é que estamos preparados em termos de planos de contingência, caso haja chuva intensa, como é que estamos, como é que estão os campos agrícolas, vão estar salvaguardados, se calhar vai facilitar a época agrícola que foi já aberta, isto foi esta semana. Muito obrigado pela oportunidade de me dar. Falta da pesquisa no setor da agricultura, estão intimamente ligados. Estão intimamente ligados porque é nesta fase em que nós temos lançado a meta agrícola, nesta fase em que os camponeses e agricultores aproveitam para lançar a sua semente ao solo, uma vez que nós sabemos que a nossa agricultura aqui no nosso país, essencialmente, se queima. Temos em muito pouco, temos a agricultura ligada, portanto, temos. Quer dizer que acho que é bem-vindo a certo momento. Agora, de facto, começo a me preocupar quando os níveis de características já afetam aqueles campos que é a nossa população. O setor da agricultura é um dos setores que tem a população mais vulnerável às chuvas, que são os camponeses, que desenvolvem a sua atividade no campo. E lá também tem as habitações no campo, mas no campo nós temos as habitações, mas nós também temos os frutos. Em caso de excesso, de facto, isso é preocupante. E o setor da agricultura, sendo um membro efetivo da Comissão Nacional da Proteção Civil, que é o órgão multissetorial que rege todos os setores, infelizmente, temos uma coisa que é extremamente importante na Comissão Nacional de Proteção Civil, temos participado ativamente no plano de contingência da nossa comissão. Essa comissão, acho que nesta altura, o nosso plano de contingência é 2014-2017, estamos a cumprir, tem sido atualizado com frequência, de maneira que estamos seguros. E o setor está preparado, em caso de enxurradas e inundações, está preparado em termos de estoques, de insumos agrícolas, produtos agrícolas, e mesmo o trabalho direito junto da Comissão Nacional de Proteção Civil. Portanto, estamos seguros, quando temos problemas, chegou a chamar que, de facto, conforme acabou de utilizar o curso da Comissão, vamos ver no primeiro trimestre a campanha de recuperação. Haja uma direção das crises climáticas, sei lá, para que os camponeses sintam, não sintam desligados. Ok. Vamos daqui a pouco abrir espaço para os telefonemas, para a participação direta dos ouvintes ao telefone 939-10-93-52, 939-10-93-52, 222-32-11-82, pois é o SMS 946-60-11-91, 946-60-119. Vamos prosseguir aqui nos estúdios com os nossos convidados. Estamos a refletir à volta do estado de prontidão e alerta face à presente época chuvosa, o debate na Rádio Nacional de Angola. Daqui a pouco passo novamente a palavra aos convidados. Por enquanto temos o Carlos Lopes, ouvinte, o primeiro ouvinte está fora do país, está no Porto, na cidade invicta, em Portugal. Para já, Carlos Lopes, muito bom dia. Vamos ouvir as suas preocupações. Alô? Bom dia, estamos a ouvir. Quer por razões climáticas, quer por outras ou até receba a nova requalificação atual de dentes fixos, quando, como eu visto, que vem do pai do prazo, em que essas pessoas são retiradas. E muitas delas têm algum direito de propriedade privada nessas zonas onde saem. E nós temos um artigo da Constituição em que defende a propriedade privada e fala da expropriação de utilidade pública. Em que essa expropriação só é válida sob o pagamento de uma indenização. E, aliás, a própria artigo da Constituição vai mais além, referindo que essa expropriação, para ser válida, tem que ser paga essa mesma indenização. E o que nós temos conhecimento é que muitas vezes há essa promessa de pagamento dessa indenização e nem é feita juridicamente a expropriação, ou seja, não dando a possibilidade de cidadão recorrer pela via judicial e confrontar o próprio Estado perante essa expropriação para a propriedade pública, que se comprova devido às obras que são lá feitas, que era a nível de infraestruturas, estradas, até urbanizações, novas centralidades, etc. Por isso, eu queria trazer esta situação também para reflexão sobre o tema que é genérico e que é fruto de algum conflito e alguma indisposição com alguma legitimidade a nível constitucional desses direitos do cidadão. Também referir que estar a fazer planos diretores sucessivos ou avançar primeiro com as obras e depois vêm os planos diretores, que de alguma maneira cria constantemente a quem está a planificar e que depois, quando vai executar, é confrontado com um novo plano diretor. Dá-me a ideia de que o executivo é um plano, ou a nível do próprio CPL, isto do fim do caso Luanda, tem que atender as circunstâncias da execução de algumas obras e adaptá-la perfeitamente ao plano diretor. Se nós temos uma democracia participativa, que também está otorgada a nossa participação, não, faz todo sentido. Aquilo que os convidados dizem muito bem, de que nestas situações de agitação e dos agentes de periodicamente, faz todo sentido haver a participação do cidadão em todos esses planos. Então, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Lopes, do Porto, Portugal, que está a escutar a emissão da Rádio Nacional de Angola online, www.rna.au. Nós podemos ser escutados além fronteiras através das plataformas da internet. Agora vamos a mais um ouvinte. São 10 horas e 55 minutos, mais um ouvinte para as suas questões. O ouvinte Pedro Castro está a ligar de Luanda, de Vinhara concretamente. Pedro, bom dia. Bom dia, professor. Vamos ouvir então as suas preocupações à volta do tema em debate. Porque qualquer infraestrutura estruturada na cidade é quase impossível. mas às vezes é como se vai dar uma situação comum, fazer uma cidade de tal, nós não podemos, temos que compreender isso e fazer um acompanhamento das pessoas. E, por exemplo, uma solução de reservar um espaço comparado com a construção mexida, com os serviços já pré-estruturados, para não cometermos o mesmo erro que as ferrovias. Temos que abrir mais espaço para as pessoas terem oportunidades, para terem cidade, para ter mais espaço. Então, temos que abrir mais espaços, para organizar espaços com serviços pré-estruturados. A terceira solução, que é a última, é ter um serviço de proteção civil bem forte, muito forte, diria, e com a condição de trabalho, a cultura, as infraestruturas, os meios técnicos, os logísticos, as pessoas bem preparadas e remuneradas. A condição de fazer também a minha condição. Obrigado. Obrigado. Manuel Janota também está a falar do ANA. Bom dia. Bom dia, bem. Vamos então ouvir as perguntas que eu tenho para colocar, ou mesmo soluções, contribuições para essa problemática que estamos aqui a debater. Sem exemplo, o debate de obrigado. Muito bom dia. São 11 horas e 2 minutos. Estamos em debate. Estado do Pontilhão e alerta face à presente época chuvosa. Vamos aproveitar esta ocasião para responder algumas inquietações levantadas pelos ouvintes. Alguns colocaram soluções, por exemplo, Pedro Castro avançou soluções, sobretudo para as pessoas que constroem em zonas de risco, mesmo a questão da falta do sistema de drenagem de águas pluviais na maior parte das grandes cidades do país. Ora, antes de voltarmos ao encontro dos convidados nos estúdios da Rádio Nacional de Angola, tenho mais ouvinte em linha. Vamos de imediato atender este ouvinte. David Miranda está a falar de Luanda. David, muito bom dia. Bom dia, Angola. Ah, está de Luanda. Peço desculpas. Estamos a ouvir. Acompanhar o que está acontecendo no nosso país, sendo que a questão do risco não é apenas a cidade de Luanda. É um pouco por toda a cidade que aqui no Luanda também notamos isso. Mas eu não vou me alongar, eu queria dizer que, em relação ao Luanda, que é uma capital e o espírito do país, penso que as políticas estão bastante erradas. Preciso que nós, enquanto cidadão, tenhamos coragem de dizer isso. E eu tenho dito várias vezes que a questão de Luanda e o país inteiro passa exatamente pelas autarquias. Não se pode admitir que Luanda, enquanto capital do país, encontre-se no estado em que está neste momento. É preciso que o executivo, o executivo, toda a sociedade, tem parcial para que a cidade tenha parte, seja de facto despesa do país, tal como esperar também para a Luanda, enquanto capital do país. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu saí há uma semana de Luanda e deixei aquilo bastante triste ver aquilo. Depois, com as águas e as chuvas que se aproximam, e que este tempo que estão aqui a fazer. Mas, sinceramente, é preciso que haja, quer a mais consideração a nível da relação de Luanda. Eu tenho uma solução para Luanda. A solução é a admissão da Luanda, que se coloquem pessoas competentes em todos esses lugares. A governação de Luanda tem sido bastante. Tem sido bastante confusão, não é? Nomeia-se pessoas, mas que não cumprem devidamente, não cumprem cabalmente com o seu papel. Neste momento, o Luanda está mal e devemos todos, enquanto cidadãos, repudiar aquilo que está mal e, naturalmente, aplaudirmos aquilo que está correto. Portanto, eu penso que a minha última palavra é a governação do Luanda é incompetente e deve existir. Obrigado, bom dia. Ouvimos então os ouvintes que colocaram também questões e outros até avançaram soluções face a este tema que estamos aqui a abordar. Vamos agora ouvir reações aqui nos estúdios, comentários, respostas. O Governo Provincial de Luanda foi visado na maior parte das intervenções. Jorge Mendes tem também os acólitos, passa a expressão, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, porque são questões. Se disse no início, multissetoriais, não é? Existe uma comissão que trata exatamente das calamidades da Comissão Nacional de Proteção Civil a nível das províncias. Também existe a Comissão Provincial. Vamos ouvir, Jorge Bem, que faça algumas questões levantadas pelos ouvintes. Bom, de uma forma geral, devemos agradecer a várias sugestões e contribuições que foram avançadas e devo dizer que muitas delas vão ser tidas em conta, estão a ser tidas em conta também. Nós temos a nível dos municípios, os conselhos de sociais, os conselhos da escutação e concertação social, portanto, temos conselhos municipais e temos conselhos. O conselho provincial, onde há participação do cidadão no exercício da governação e também tido em conta, para além de vários momentos, onde o cidadão, naquilo que vai sendo o nosso exercício da governação cada vez mais participativa, o cidadão vai podendo, de várias maneiras, dar a sua contribuição para que os vários programas de governação reflitam efetivamente as reais necessidades do cidadão. Ao ouvinte Carlos Lopes, eu devo dizer que todo o processo de realojamento, de expropriação por utilidade pública, nós procuramos sempre, nos vários níveis de governação, quer a nível do Ministério da Construção, que é uma das entidades que várias vezes, na sequência dos vários projetos que são implementados, faz realojamento, quer nos vários programas que existem a nível de várias instituições, com incidência em Luanda, procuramos sempre, ao máximo, fazer cumprir tudo aquilo que a legislação prevê e não só, sobretudo, salvaguardar as reais necessidades e os direitos, salvaguardando, acima de tudo, os direitos fundamentais das pessoas visadas. No entanto, é sempre comunicado aos cidadãos que este processo é sempre negociado, é previamente negociado, mas no fim há sempre a orientação de que, existindo alguma insatisfação, há sempre todo o direito de interpor, não é, alguma ação judicial para que o Estado seja efetivamente obrigado a cumprir, eventualmente, alguma obrigação que no curso de um desses processos não tenha sabido cumprir. Há sempre este direito que o cidadão tem, que no caso até comunicamos, no caso de alguma insatisfação no processo, que é sempre previamente negociado, e no fim há sempre um acordo, pronto, há sempre esta possibilidade, este direito do cidadão. A questão das valas de drenagem, este é um programa, é um problema sério, e no caso de Luanda é um dos principais problemas que nós temos, que é a drenagem das águas, e nós temos algumas marchas, alguns bairros críticos, estou a falar do Rangel, estou a falar de alguns bairros do município do Cazenga, o município do Bela também tem alguns bairros nesta condição. E o ouvinte coloca, o Pedro Castro coloca como solução, requalificar grande parte da cidade. Tem sentido a sua sugestão, porque, em alguns casos, o programa que está a ser executado, na parte daquilo que, onde as obras já começaram, estamos a ser obrigados a redefinir não só novos traçados, como também recuperar os traçados naturais das linhas, o curso natural da linha das águas, e em alguns casos são linhas que foram completamente obstruídas por habitações, é onde, mais uma vez, a questão de expropriação por utilidade pública é sempre chamada. E devo aqui passar a informação a nível de Luanda. Nós temos em curso obras na vala de drenagem do Cazenga, tanto do Soroca, isto é no Cazenga, começa no baixo do Cazenga, na zona da Cuca, na zona da Nocal, e drena para a zona da Boa Vista e Sonilce. Esta obra está numa fase muito avançada, está a ser executada pela Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda, e temos também a obra da vala do Cazenga-Cariango, que é o outro lado, tanto do lado do Cazenga, das imediações do Ajaenda para a zona do outro lado, tanto já do Quilambaquiache, que é o bairro Palanca, e vai descendo até a zona do Cacequel. Esta é uma obra também que está em curso, a cargo da Unidade Técnica de Gestão de Luanda. São todas obras de macro drenagens. Temos também a obra da vala do Senado da Câmara, que está toda ela requalificada, está numa fase agora de ser limpa, e as valas da Samba, que têm um programa diferente. Portanto, as valas da Samba, juntando aqui com a zona baixa, da zona baixa ou alta da Manhanga, e que é o bairro Rocha Pinto, que drena também para a Samba. Tanto temos ali as valas, cerca de 6 valas na zona da Samba, Camuxibas e até lá para o Morro da Luz, que aquelas valas, algumas não drenam devidamente e outras estão bem com problemas apenas de lixo, cujo programa de limpeza já está a ser feito também pela Unidade Técnica de Saneamento. Na Samba ainda temos um outro programa que ainda não está avançado nos níveis que se desejaria para termos resultados já visíveis, que é a requalificação daquela zona toda da Camuxiba, portanto ali alguns eixos viários, algumas vias de circulação, no caso a Marginal Sudoeste, que vai, no fundo, trazer alguma melhoria na questão da drenagem daquela zona toda. Mas, mais uma vez, volto a confirmar esta necessidade, esta urgência e informar, não é? Como já fiz, e deste programa que está a ser conduzido de macro-drenagem como uma das medidas que vai aliviar, vai atenuar algumas situações de falta de drenagem, de inundações que vão ocorrendo. Nas zonas mais consolidadas, no caso do município de Luanda, também está a administração local a desenvolver um programa de limpeza dos coletores e indo fazendo também pequenas obras no sentido de tornar funcional toda a rede de drenagem, não só das águas pluviais, como também as águas residuais, para que nesta época tenhamos então todo o sistema de drenagem a funcionar e atenuar as várias situações que vamos vivendo. Pronto, outras situações foram colocadas à questão de acudir os incêndios, os meus colegas vão poder responder, mas deixa-me aproveitar e falar aqui da sugestão, não me lembro de que província falou, o senhor José Chiloia, mas fruto de um trabalho que estamos a fazer em Luanda, a propósito da questão do envolvimento da comunidade na recolha dos resíduos, nós em Luanda vivemos nos últimos meses o problema dos amontoados, e que está-se a falar muito, e acabamos algumas vezes a atrapalhar o próprio cidadão. E tivemos a infelicidade de lançar um novo modelo numa época, de certa forma, delicada do ponto de vista orçamental, e criou-se algumas interpretações, de certa forma, desorientadas também. O novo modelo, e vou ser um bocadinho breve, consiste também na orientação ou na sugestão que um dos munícipes, um dos ouvintes, avançou. O novo modelo é tão simples quanto isso. A responsabilidade pelo sistema de saneamento de um determinado município é do próprio município. Passa ao município a limpar o seu território e passa ao município a celebrar os contratos de limpeza com as empresas que se candidatarem e, tecnicamente, o próprio município entender como capazes. Logo, há também, a nível das empresas municipais, tanto há uma operadora principal, há uma linha de operadores principais, são aqueles que têm capacidades para os grandes amontoados e levar os lixos para os aterros, e há uma segunda linha de intervenção, que são as operadoras de pré-recolha, que são as intermédias, e depois há uma questão das microempresas, onde a própria comunidade também se envolve, não é? Entrar naquelas zonas de pouca acessibilidade. Esta é mais ou menos a essência do novo modelo. E como é um processo, foi implementado, estão os munícipes todos a serem envolvidos, naturalmente tudo isso tem custos. E nós em Luanda verificamos que desde o dia 1 de agosto, em que os municípios passaram efetivamente a conduzir o processo, infelizmente ainda não receberam nenhum recurso. Logo, verificamos em alguns municípios, se tanto na maioria dos municípios, há desistências das empresas que celebraram contrato com os municípios. O que é que está a acontecer? E ali onde eu quero chegar, e que foram até orientações e conclusões da reunião. Chega de sintéticos, porque temos mais os munícipes estão a ser, vão ser convidados a participarem ativamente nos encargos, ou seja, hoje o que se passa é que o governo é que sustenta o processo, o governo é que paga, é que custeia, eu faço o lixo na minha casa e entretanto vai lá o governo recolher e paga a empresa que recolhe. Portanto, a população deve participar. A população deve participar e nessa província onde o ouvinte falou já ali algum exemplo que o governo local deve aproveitar para depois formalizar e integrar no esquema local. Obrigado. Obrigado. Senhor arquiteto Alan Kay. Eu quero, de facto, reforçar algumas coisas que o colega do governo de Luanda diz, mas também a responder do Carlos Lopes e Pedro Castro. Eu acho que a renovação das pessoas numa grande escala é uma solução muito cara. E hoje em dia, como redução do orçamento do Estado, eu acho que o governo vai ter muitos problemas de continuar aquele nível do investimento na construção dos habitações alternativas nas novas centralidades, no mesmo escala dos anos anteriores. Há duas alternativas que o governo está, de facto, a praticar também. Eu acho que vai necessitar mais investimento, menos com um nível, porque estas soluções não são tão caras. Como o colega do governo de Luanda diz, aquelas obras de melhorar in situ os bairros é uma das soluções. E engajamento das próprias comunidades nestes projetos é fundamental. Não será necessariamente mudar aqueles bairros para um outro sítio, se a drenagem pode ser adaptado, pode ser melhorado. A outra é a prevenção da expansão dos munícipes na zona da periferia da cidade. Autoconstrução dirigida não pode ser só vista como uma solução rural. Tem de ser aplicado na zona da periferia da cidade, para libertar terras, lotimentos para as zonas convenientes para o crescimento da cidade. Mas ali no planeamento das zonas de autoconstrução, devemos prevenir a ocupação das zonas de alto risco ambiental. Então, estas duas soluções são soluções muito mais econômicas para adaptar a cidade e controlar e dirigir o desenvolvimento da cidade. Mas obras daquele tipo dos vales de drenagem, devemos ver, o colega já mencionou que um dos problemas é a acumulação dos lixos naquelas zonas de drenagem naturais. Então, o programa do recolha de lixo, de gestão de resíduos sólidos, é fundamental. E um dos problemas é que, em a maior parte das cidades, no nível internacional, o custo de manutenção, controle dos resíduos sólidos, gasta entre 25%, 30%, até mais, porcentagem do orçamento do próprio cidade. O problema, como o colega mencionou claramente, hoje em dia é o problema financeiro. Como as autarquias ou os municípios podem ser financiados? E também podemos olhar para soluções nos outros países na região, onde a recolha de lixo, o custo de recolha de lixo não está pago pelo orçamento central do Estado, está pago através do pagamento para água ou eletricidade, onde as populações têm a vontade de pagar para estes serviços. E se a recolha de lixo pode ser um custo subsidiado, cruzados esses custos com os pagamentos normais para utilidades públicas, é uma maneira de descentralizar o financiamento destas atividades. Mas hoje em dia, o regulamento da descentralização financeira está a obrigar os rendimentos dos serviços locais a passar para o orçamento geral do Estado, e não sabemos no orçamento geral do Estado foi reduzido para mais que 50%, e isto é o problema. Esta reforma financeira do descentralização financeira. Tem de ficar nos municípios para ser utilizado para resolver os problemas locais. Isto precisa de uma pequena reforma no programa de descentralização. É este o sentido do governo provincial, exatamente as receitas locais se desverterem a favor do município. Da próxima vez eu vou negar-me a vir ao tipo de reunião, porque isto afinal é um esclarecimento do governo provincial de Luanda, não é um programa de tendências e debates. Professor, 20 minutos, eu não estou a dizer que... Estamos na parte da resposta às inquietações levantadas pelos ouvintes, e vamos reconhecer que o Sr. Jorge Bento estendeu-se um bocadinho mais daquilo que devia, por isso eu apelei ao sentido de síntese. Agora, peço também a intervenção da doutora Maria Carvalho, e depois vamos ouvir o professor João Seródio e tanto a Proteção Civil sobre essas questões que foram levantadas, ligadas tudo à construção em zonas de risco. Há um ouvinte que disse que isso é feito por precariedade, necessidade de habitação. Depois, porque é que se deixa as pessoas construírem nessas zonas? Mesmo sabendo que é um perigo. Para se evitar depois fazer-se um realojamento, porque há custos para realojar essas pessoas. Bom, eu penso que essa questão da construção em zonas de risco tem a ver com os governos provinciais. Devia haver, naturalmente, fiscalização nessas zonas, por forma a evitar que isso pudesse acontecer. Mas também tivemos aqui em Luanda muitas situações iguais, como a Boa Vista, etc. Eu penso que é uma forma também de as populações pressionarem o governo para terem outro tipo de moradias. Então, construem nessas zonas porque eles sabem que essas zonas são zonas de risco. Não se pode uma chuva, muitas vezes quando chovesse, todas essas construções vinham abaixo, porque para além de serem construídas nas zonas de risco, eram construídas também as casas com materiais precários, que não davam nenhuma sustentabilidade a essas casas. O que se deduz é que as pessoas tentavam fazer esse tipo de construção apenas para depois terem alguma indemnização ou obterem outras casas para poderem sobreviver. Quer dizer que isso é por oportunismo? Eu não sei se é oportunismo, pode-se chamar outro nome, mas é uma forma de... E nem sempre todas as pessoas que construíam nessas zonas eram pessoas que realmente eram as mais vulneráveis. Havia pessoas em piores condições que não faziam. Por outro lado, também demos conta, em Luanda, porque pronto, eu vivo em Luanda, de que pessoas que construíam e que tinham depois um benefício em virtude de serem retiradas dali, depois de algum tempo voltavam a construir nessas zonas. Eu penso que o que se deve fazer é continuarmos a intensificar as medidas de prevenção, criando, isto é, sensibilizando, criando mecanismos mais fortes de fiscalização, no sentido de nós fazermos com que a população seja desencorajada a tomar esse tipo de atitudes, porque pode... ela tem que ter consciência que pode perigar até a sua própria vida, né? E criamos até algumas situações que não podemos depois reverter. De qualquer forma, nada melhor que as medidas de prevenção. Por isso é que eu volto a dizer que temos que continuar a intensificar esta questão da sensibilização, de retirar às vezes a força da população quando estão em zonas muito perigosas, por forma a evitarmos depois gastar recursos com outros, com enterros, com etc. De princípio, em relação a essa questão, há também o primeiro ouvinte que há bocado abordou a questão do Estado indemnizar as pessoas que eram proprietários desses terrenos. Pois, eu estava aqui ainda a confidenciar com o senhor aqui ao lado. É que há duas questões. Há pessoas que pudessem ter construído ou tenham construído em zonas que precisassem de ser indemnizadas. Mas as populações que voluntariamente vão construir em zonas de risco, geralmente retira-se essas pessoas, vão para centros de acolhimento temporariamente, assiste-se essas pessoas até serem levadas para as tais construções dirigidas, não é? Entretanto, também algumas pessoas que pensam que ao terem a sua residência construída numa determinada superfície, têm direito à terra. A terra é do Estado. Eles têm o direito de superfície. Devem ser indemnizados de acordo com a superfície que têm, etc, etc. Essas questões já acabam o governo da província de Luanda, mas as terras não são dos proprietários das casas. A terra é do Estado. Obrigada. Professor João Soroni, depois vamos ouvir a Proteção Civil e Bombeiros. Agora vou deixar a oportunidade ao professor para que não falte aos nossos debates quando o convidamos. O problema é que também há muita gente que ainda não falou quase. Mas é muito rapidamente. Será que nós já pensamos bem que uma cidade como Luanda, que deve ter há cerca de 7 milhões de habitantes, mais ou menos, uma cidade com estas características, o Alan, quem vai convidar ou não, a produção de lixo por pessoa é de 1,5 kg. De lixo, não, de resíduos, sólidos. 1,5 kg. Não é que cada um faça 1,5 kg de resíduos, não. A cidade toda, com os restos das árvores que ficam, os carros que ficam abandonados e tudo, mais ou menos dá uma média de 1,5 kg de resíduos por dia. Ora, 7 milhões são 10.500 toneladas. Para retirar 10.500 toneladas por dia, nós precisamos de, pelo menos, de 525 caminhões de 5 toneladas a fazer 4 viagens por dia. Ora, com o trânsito que nós temos, não sei se os caminhões conseguem fazer as 4 viagens por dia. Depois passou outro problema. Tudo bem, conseguimos retirar esse lixo, esse resíduo. São 10.500 toneladas. Vamos pô-los aonde? Temos que os colocar em algum lado, se não forem tratados, se não forem reciclados, se não forem trabalhados. É um problema gravíssimo. Portanto, nós temos que pensar nisto tudo e estar a dizer assim, o governo Luanda é culpado de tudo. Bem, nós temos que pensar muito seriamente o que é isto e como é que se vamos resolver. E a solução tem que partir de todos nós. Todos nós temos que participar nesta situação. Porque até agora, pelo menos desde a independência até agora, eu nunca vi nenhum governador que tenha vindo para Luanda que logo a seguir não é acusado de ser incompetente. Todos, por muito competentes que sejam noutras áreas, ao chegar a Luanda é para queimar. E eu não gostaria de ser nunca nomeado governador de Luanda, porque qual é a capacidade que temos para fazer esta administração? Só estamos a falar de resíduos. De Luanda, com 10.500 toneladas por dia, em que não temos os meios para o fazer e não temos sequer os sítios para o fazer. Mais uma vez, repito, o resíduo é tratado em nossa casa. Nós devemos triá-lo em nossa casa, depois é aí que é a possibilidade de reciclá-lo. A população suja muito e limpa pouco, produz muito lixo. Não, o problema é que não há um controle. O problema é que não há educação. Okay. De todos nós. Todos nós temos que assumir essa responsabilidade. Todos nós, cidadãos, temos que assumir essa responsabilidade. Quem quiser viver numa cidade como Luanda tem que pagar por isso. Se não quiser, vai para outras cidades onde o tratamento do lixo pode ser muito mais útil, muito mais barato. Agora, quem quiser viver em Luanda tem que pagar. Agora, qual é a solução? A solução realmente não é investir em Luanda. A solução é criarmos centros de desenvolvimento fora de Luanda. Centros de polos de desenvolvimento social e económico. Outras cidades, pelo país fora, nós estamos a desertificar o nosso país, para toda a gente vem para as grandes cidades e a terra não está a ser aproveitada, está a ser abandonada, ocupada por estrangeiros. Isso acontece nas fronteiras. Eu estou a vir agora de Kazongo e quem está a entrar e quem está a ocupar são pessoas que vêm do Congo e vêm da Zâmbia. Daqueles, porquê? Porque os angolanos estão a vir todos para as grandes cidades. Porque lá não temos meios de sobrevivência, não temos esforço de desenvolvimento. Nós temos que investir seriamente. Felizmente, esse programa já começou, com a abertura das estradas, já é possível. Eu vou a Kazongo e volto em 2 dias e tenho feito essa viagem várias vezes. E é possível, portanto, as estradas estão feitas. Agora, é preciso continuar a investir. Agora, cada vez que a gente investe em Luanda, se investimos para resolver o problema de 1 milhão de pessoas, aparecem 2 milhões. Cada vez que a gente investe para 1 milhão, aparecem 2 milhões, 3 milhões, porque é aqui que se criam as condições de vida. É aqui que nós temos capacidade de melhorar a nossa condição de vida. Não, nós temos que investir seriamente no interior do país, nas grandes cidades, nos centros que é possível desenvolver o país. Aí sim, começamos a resolver parte do país. O que estamos a fazer agora em Luanda é só minimizar e tentar... São ações paliativas. De resto, não tem solução. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Sr. Francisco Sebastião e depois também o Sr. Flávio Chibuti, são do Corpo do Serviço de Proteção Civil. E, bom, bem, à volta de algumas questões que foram levantadas aqui, sobretudo os incêndios nos novos prédios em construção e outras situações à volta desse estado de prontidão e também aquilo que são as ações que estão a ser gizadas antes do começo das chuvas propriamente ditas. Ok, muito obrigado. Em relação à intervenção dos vários ouvintes e daquilo que diz respeito ao serviço de proteção civil e bombeiros em particular, deixo-me dizer que nós temos estado a apresentar através dos órgãos de comunicação social todo o know-how inerente à nossa atividade, principalmente na vertente de extinção de incêndios, onde temos meios modernos e que muitos deles já a fazer face a várias situações que no país vai vivendo no que concerne aos incêndios. Voltando ainda em relação àquilo que foi o nosso debate, relativamente à preparação da época chuvosa, a lixos, etc., o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem dado a sua contribuição e nos últimos dias, portanto, o efetivo dos nossos serviços tem estado lado a lado com algumas administrações em Luanda a proceder à recolha e tratamento de resíduos sólidos. Portanto, essa participação prende-se grandemente com a participação de recursos humanos que, em Luanda, nossa corporação tem pouco mais de 4 mil efetivos. Neste momento em que aqui nos encontramos cerca de 500 efetivos ligados à nossa corporação, estão a proceder uma campanha de limpeza e recolha de resíduos sólidos ao longo da orla marítima na ilha de Luanda e tudo isso em apoio à administração da comuna da ilha de Luanda. Ximbundo. Pois, dando sequência à explanação que o Cléo Faustino estava cá a fazer, eu queria, para responder a alguns dos nossos ouvintes, voltar um pouquinho em algumas questões que penso que foram passando. Estamos a falar constantemente da participação da comunidade, da participação das pessoas na gestão, no planeamento, no desenvolvimento. A Comissão Provincial, a Comissão de Proteção Civil, a Comissão Nacional, em colaboração com a Comissão Nacional, tem vindo a desenvolver uma vasta atividade ao longo desses últimos 3, 4 anos, não só de forma isolada, mas com parceiros internacionais e também os próprios nacionais, as administrações, os governos provinciais, desenvolvendo N atividades de caráter de educação cívica dos cidadãos, procurando uma forma com que os próprios cidadãos revejam-se nos projetos que visam garantir a segurança delas face aos desastres, porque a chuva é um bem natural, a chuva é bem-vinda, não podemos negá-la, visto que, aliás, nos traz muitos benefícios, diga o nosso colega da agricultura. E é por causa disso que hoje nós estamos a desenvolver atividades direcionadas na educação da população. Nós saímos de Luanda, vamos nas regiões limítrofes da província, damos formação, conversamos e colhemos informações junto dos sobras. Sabemos que o nosso país durante mais de 30 anos foi quase que impedido de para nós conseguir os dados, conforme dizia o professor Alanque. Dados esses que hoje, para planificarmos algo, nos fazem falta. Precisamos saber dos antecedentes históricos, falando do ponto de vista científico. E é nessa perspectiva que estamos a ouvir também os nossos mais velhos, os sobas e não só, para colhermos algumas informações que provavelmente ao longo dos anos foram se perdendo. Assim sendo, o plano de contingência que era vigente de 2009 até 2014 continha algumas lacunas, se calhar por causa destas questões, esses aspectos em que a própria população não se revia nele. Porém, temos atualmente um novo plano de contingência e que está a ser desenvolvido de forma objetiva e de forma mais regional, ou seja, mais local. Estamos a desenvolver a nível dos municípios e este plano, que é o plano de preparação, contingência, resposta e recuperação junto de calamidades e desastres, acaba dando um pouquinho mais de responsabilidade aos agentes da administração local e aos próprios cidadãos. Respondo aqui à questão quanto à preparação dos técnicos. Estes planos cobram dos agentes ligados ao assunto uma maior responsabilidade e evita com que haja fuga de responsabilidade. Pronto, choveu, as valas estão sujas, quem é que devia limpar, quem não devia limpar. Não, este plano está todo ele definido e foi parametrizado de forma que cada um saiba qual é o seu papel, ou cada área saiba qual é o seu papel e faça a sua parte. Este plano foi ainda enriquecido com as contribuições da comunidade. Desenvolveu-se com parceiros como a Development Workshop, o PNUD, e não só a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, ativados por desastres. Desenvolveu-se um plano de auscultação junto às populações, ou seja, de avaliação participativa dos riscos. É a própria comunidade a avaliar aquilo que são os riscos. É a própria comunidade a avaliar os impactos da construção em zonas de risco. E é a própria comunidade a apresentar as soluções. Mediante esta participação da comunidade, porque existem soluções que não passam necessariamente por investimento do Estado. Há soluções que não passam por capitalizar a administração ou algo do gênero, mas que passa por um comportamento cívico, um comportamento de alguém que tem uma consciência de sociedade, de comunidade, dar a sua ajuda, colocar a mão na massa, passa a expressão, para poder então mitigar algumas questões. Falo concretamente de situações como o desmatamento. Nós muitas das vezes criticamos o governo, mas nas nossas casas estamos a cortar as árvores sem sequer procurar alguma informação ou replantar ou mesmo também até procurar esclarecimentos das consequências que isso pode gerar. Mas esquecemos-nos que cada um de nós é parte de uma sociedade. Dizia o professor que quem quer viver em Luanda tem que pagar por isso. Pagamento esse que pode não passar por questões monetárias, por questões onerosas, mas propriamente pela contribuição de cada um dos cidadãos neste processo. Aqui também, enquanto uma questão das medidas para os incêndios em edifícios, o Serviço de Proteção Civil tem estado a capacitar-se, sobretudo ao longo desses últimos 3 anos, visto que fomos vendo nascerem em prédios em Luanda, os grandes monstros habitacionais e não só, foi preparando-se com meios técnicos e formação do homem. Porém, volto a dizer que isto é o problema da extinção de incêndios, da demora, da eficiência na prestação desse serviço, não depende única e exclusivamente da Proteção Civil. Depende, sobretudo, também da consciência da população. Porque nós, no trânsito, por mais que tenhamos espaço para dar prioridade, nós não damos prioridade a um carro de incêndio. No caso da Cuca, nota que um dos principais problemas foi como posicionar a viatura. É que é difícil porque os próprios cidadãos estacionam onde não deviam estacionar e, mesmo vendo uma questão de emergência, não procuram solidarizar-se com esta questão. Nós vemos, desculpa prolongar mais um pouquinho, nós vemos hoje em dia que algo que passa muito em redes sociais. Quando alguém está a sofrer, a vez de prestarmos um auxílio, a primeira coisa que fazemos é querer tirar fotografia. Para concluir a minha intervenção para este ponto, eu gostaria de avançar aqui o seguinte. Em termos de prontidão e alerta, eu penso que para aquilo que é a nossa atual realidade, estamos preparados. Dizia o colega Faustino, a nível de Luanda, temos um efetivo que passa que aumentou no último ano. Antigamente tínhamos pouco menos de 2 mil efetivos, agora temos aí vai, quase 4 mil efetivos. Aumentou também o número de meios técnicos, mas para aquilo que se pretende por proteção civil, eu digo que estamos preparados por um simples motivo. Se tivermos em conta que a proteção civil é um serviço multissetorial e a própria atividade de proteção civil engloba Estado e cidadãos, vamos compreender que se houver uma calamidade a nível da província, todos nós somos responsáveis para podermos dar a resposta. Todos vão ser mobilizados. Ok. Sim, vamos agora ouvir do INAMET. Os centros de observação devem ser instalados em todo o país para que se possa fazer uma previsão de tempo mais fiel e depois também prevenir essas catástrofes ou estas calamidades do ponto de vista de ações concretas já de outros setores. Com certeza. Naturalmente, nós estamos a trabalhar neste sentido. Temos um plano de desenvolvimento estratégico, infelizmente, devido à hostilidade que o país vive neste momento, caiu, posso assim dizer, no saco roto, porque o plano está aprovado em Diário da República, mas não está sendo implementado porque não existe o devido financiamento. Mas isso não quer dizer que nós nos abstenhamos das nossas obrigações. Nós continuamos a tentar reforçar a capacidade científica, aqui foi falado das valas de drenagem. Importa também dizer que, por exemplo, para redimensionar as águas pluviais nessas valas de drenagem, é preciso uma investigação científica. E para termos essa investigação científica, é necessário que haja observação. Aí há toda uma necessidade de espalharmos mais postos de observação. Alguns governos provinciais estão a fazer isso, estão a colaborar na compra de algumas estações. Nós temos também apoio daqui da nossa região da SADEM, onde que, de momento, nos foi ofertada 10 estações, que estão espalhadas por quase todo o país. Ainda começou um outro projeto que já recebemos mais uma estação. E dizer que no campo científico para estudo comportamental de alguns elementos meteorológicos, isto está sendo feito. Naturalmente tivemos um vazio no passado, mas mesmo este vazio não implica hoje realmente, ou não reflete a realidade, porque a realidade, mesmo aqueles países que estão super avançados, que tiveram passado sem vazio, ou estão a atualizar os seus estudos e hoje estão a dimensionar as novas realidades, que são as alterações climáticas propriamente ditas, que vão acontecer em todo o país. Naturalmente, nós, Angola, também temos que acompanhar essa carruagem e estamos dentro disso. Por isso é que nós vamos também de encontro a essa situação, tentando diversificar vários produtos, mas aqui também encontramos algumas barreiras. Nós sabemos que uma boa parte da população, instituições do Estado, estavam habituadas a receber tudo de graça. Quer dizer, o Instituto produz vários produtos que são úteis para a construção, para as valas de drenagem, para impactos ambientais, para aviação, marinha, pesca, mas as pessoas querem receber isto tudo de graça. Naturalmente, o Estado não tem capacidade de investir. Nós também temos que diversificar e receber de algum lado. Então, isto também passa por sensibilização das pessoas e das entidades, a fim de saber que se o serviço é prestado, mete-se massa cinzenta a funcionar para poder produzir alguns elementos que sirvam ou que servem para resolvermos essas problemáticas todas, depois o país vai aparecer. E de dizer que não se vive em sociedade sem o conhecimento da meteorologia. Podemos fazer qualquer tipo de atividade, quer seja ela produtiva ou não, temos que ter sempre em conta a meteorologia. A meteorologia é investigação. A investigação, naturalmente, requer investimento e, principalmente, requer que estes esforços produzidos sejam recuperados. Então, eu acho que nós, para esta época, estamos em estado de alerta, nós estamos em prontidão, vamos trabalhando, mas aqui também eu lançava o repto, que começaria eu por lançar o repto a várias instituições, no sentido de olharem a ciência não como um produto que tem que ser dado de graça, mas um produto que tem que ter recuperação e principalmente utilidade. Por isso é que eu dizia que podemos ter muitos estudos nos papéis, coisas bonitas no papel, mas se não tiver aplicabilidade, nada nos serve. Ok. Daqui a pouco vamos já para as grandes ideias do debate, para as conclusões, para o relato final. Por enquanto, vamos ouvir agora o Sr. Mário Ernesto, do Ministério da Agricultura, o impacto que essa época chuvosa pode ter na segurança alimentar. Isso está acautelado no vosso plano de contingência? Seguramente que há ações concretas neste sentido para se garantir a segurança alimentar. Sim, sim. Em relação à erva agrícola, se é assim, aqui já começou a colocar. No princípio, as previsões são boas. As previsões são boas, depende da distribuição e do volume das áreas volumétricas. Porque a agricultura é entidade de risco. A nossa agricultura tem se caído. Chuva é diferente da agricultura irrigada, em que nós pouco que regulamos qual é a quantidade de água que vamos fornecer às plantas, às culturas, fornecendo de acordo com as necessidades. Mas agora, a quantidade de chuva depende da distribuição, a distribuição depende dos fatores. Mas pronto, conforme disse o nosso planejamento, vamos, está tudo aposto para que essa campanha agrícola seja um sucesso. Se de facto não houver constrangimentos de ordem meteorológica, acredito que sim, porque temos vários projetos que vão arrancar, felizmente, e temos também expedientes irrigados assegurados. E como uma grande novidade, nesta campanha agrícola, vamos começar a produzir algodão. Em províncias? Província de Pouco. Vamos começar com coisa só. E depois? Vamos começar no segundo. Depois vamos estender, vamos cumprir o Plano Nacional de Algodão em cerca de 5 províncias de leite, de Malães, nas províncias que anteriormente se produzia algodão. Mas por enquanto vamos ensaiar com este Plano Nacional de Algodão. Esta é uma novidade que está nesta campanha aqui. Ok. Maneiras que. E também é preciso dizer aqui que, face às condições de alteração das condições climáticas, o nosso executivo, o Ministério da Agricultura, está a apostar na implementação do Plano Irrigo, do Plano Nacional de Irrigação. Isto é, que para termos muitas áreas com agricultura irrigada, porque assim nos daria mais confiança em termos da segurança alimentar. Obviamente. Isto são todas as razões. Ok, vamos agora para o remate final. 30 segundos para cada um dos convidados. Peço, por favor, 30 segundos para cada um. Vamos começar pela doutora Maria Carvalho, diretora-geral do Instituto de Promoção e Coordenação da Ajuda às Comunidades do Ministério da Assistência e Reinserção Social. Vamos ao remate final. O Ministério da Assistência e Reinserção Social dá. No âmbito das suas atribuições, tem lidado dia a dia com questões de vulnerabilidade, não é novidade para nós. De qualquer forma, a questão de calamidades naturais, embora seja uma questão mais ligada à proteção civil, nós, no âmbito desta comissão, estamos preparados para realmente criar as condições para que a população seja apoiada quando houver necessidade. Muito obrigada. Ok. Professor João Serrano. Em 30 segundos não dá para nada, quase tenho dito, né? Mas eu repito aquilo que ando a dizer há muitos anos. Nós só podemos resolver estes problemas quando investirmos seriamente na educação, no ensino, na educação e na sensibilização. E esse, para mim, é o fator primordial para resolver qualquer problema. Há uma grande vantagem para nós. Sendo um país jovem, é um país que está tudo por fazer, o que nos dá a garantia de termos sempre trabalho daqui para a frente. Não é como acontece nos países velhos, não é? Está tudo feito. As pessoas já não têm nada a fazer. Não há perspectivas de vida. Não, eu gosto de viver aqui exatamente porque está tudo por fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, arquiteto Alan Ken, da DW. Muito obrigado. Eu acho que, em conclusão, nós esperamos ver a consequência da variabilidade da mudança climática, onde uns províncias temos uma visão de uma boa ano em termos de agricultura, temos inundações em Lobito Benguela e uma terceira ano de seca na província do Cunene, onde temos grandes problemas locais. Mas um dos problemas também em conclusão é os modos de financiamento destes sistemas. O sistema do meteorologia tem de ser financiado pelo Estado numa maneira para meter esses dados constantemente atualizados no domínio público. Mas serviços locais com a recolha de lixo, devemos ver soluções para financiar junto com os custos de água ou tarifas do eletricidade para garantir a sustentabilidade daqueles tipos de serviços. 30 segundos para o Sr. Jorginho Sebastião, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Ok, aqui, portanto, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros lançaram reto aos alunos do curso de arquitetura que podem fazer estudos dirigidos ao nível das suas comunidades, apresentando projetos de solução aos órgãos da administração central para o caso que ocorrem entre os munícipes na vertente do caso das chuvas, como, por exemplo, o que se pode fazer para evitar alagamentos em locais identificados nas suas zonas. Podem, por exemplo, não é, fazer adaptação de drenagem ou de vias de drenagem. Obrigado. Obrigado, Sr. Flávio Chimbudi, também da Proteção Civil. Obrigado. De forma conclusiva, né, diria que a Comissão Provincial de Proteção Civil está preparada para, dentro das possibilidades de dar apoio às vítimas dos possíveis sinistros que possam vir a ocorrer, causados pelas chuvas, mas dizer também que o trabalho não está virado na resposta, está virado na prevenção. E convido quase todos os ouvintes e os nossos cidadinos a terem um comportamento mais proativo. Muito obrigado. Sr. Francisco Rivaldo, do INAMET, 30 segundos. 30 segundos, como se diz, não se diz nada, mas eu aqui gostaria de fazer mais uma vez o apelo de que nós estamos prontos com a capacidade que temos instalada, mas seria de bom tom se nos ajudassem a implementar o nosso plano de desenvolvimento estratégico, que de certa medida e de que maneira iríamos salvaguardar vidas e bens que hoje estamos aqui a falar. As conclusões de Mário Ernesto, do Ministério da Agricultura. Uma vez que no âmbito da diversificação da economia, o setor da agricultura é um setor visado, um setor bastante visado, mas queremos pedir que nessa campanha agrícola os camponeses, os agricultores e toda a gente pode contar com o Ministério da Agricultura. Nós vamos dar todo o apoio possível, quero o apoio em termos de assistência técnica. As nossas endas estão prontas, estão disponíveis. Nós temos agentes do governo em todos os municípios que podem fazer construir sem problema. Nós estamos todos preparados. Agora é a vez e a voz de Jorge Benck, do Governo da Província de Mano. Vamos ao quadro final. Mas é para informar que os encargos financeiros da limpeza e saneamento da província de Mano, de uma forma geral, já não serão somente da responsabilidade do Governo. Portanto, os munícipes irão brevemente começar a pagar uma taxa referente a este serviço e pedimos o máximo envolvimento, a máxima colaboração dos munícipes, quer neste problema de saneamento, quer no problema das chuvas, máxima colaboração com as administrações locais para juntos, então, caminharem para a resolução dos problemas. Obrigado, Jorge Benck. Estado de prontidão e alerta face à presente época chuvosa, tema aqui do Tenência de Irmãs.